Questão de sensibilidade entrando no ar, Melodia FM Educativa de Varginha, a 102.3 no seu dial. Há de ser sereno, há de ser perene. E hoje, infelizmente, o nosso tema é um tema sério, carregado de pesar, de tristeza. Porque não podemos ficar indiferentes aos acontecimentos no Japão. Para nós, seguindo o noticiário e assistindo na televisão as cenas, é realmente algo que toca os nossos sentimentos. Isso é questão de sensibilidade, essa solidariedade humana, essa solidariedade social. E isso aqui não poderia deixar de estar presente no nosso questão de sensibilidade. E eu, pessoalmente, tenho uma afeição muito grande pela colônia japonesa aqui no Brasil. Nascido em São Paulo, onde vivi a maior parte da minha vida, eu tive muitos amigos japoneses, porque a colônia japonesa em São Paulo é bem significativa. E quando cheguei aqui em Varginha, ainda encontrei uma família muito querida, como minha, que é a família Suehiro, Dona Alice, Motoko, Keiko, Kyoko. Acredito que muitos de vocês aqui de Varginha as conheçam, as meninas do mercado. Então, hoje eu dedico o programa a esse sentimento de solidariedade, a esse carinho maior, a esse reconhecimento, a essa irmanação. E escolhi como música, como fundo musical, por razões óbvias, o Requiem de Mozart, porque ele evoca o sentimento de partida, da partida de quem nos é caro. E assistindo às cenas que vimos pela televisão, não é só a partida dos seres que pereceram nesse desastre natural, mas principalmente por toda aquela tragédia em vários níveis, no sentido humano, no sentido material, e tudo isso nos toca. Então eu não volto porque me despeço de vocês agora, porque o Requiem de Mozart tem exatamente essa gravação que eu vou apresentar para vocês, tem a duração de 60 minutos, e como o nosso programa dura exatamente 60 minutos, eu até vou estourar com a minha fala um pouquinho hoje, mas por uma razão muito justificável. Deixo o meu abraço a vocês e voltamos amanhã, no mesmo horário, às 8 horas, aqui na FM Educativa de Varginha.